pedacinho de você pra lembrar de minha vida inteira. Veja o coração, não esqueça nossas emoções e brincadeiras. Sempre que você quiser, estou contigo pra você desabafar num amigo. Nunca tinha amado, amor não acaba. É possível acreditar quando se ama. Por isso tudo pode acontecer. Faço parte de você. Quando o coração resiste, não tem jeito. Sonhos que sonhei pra mim, fogo de um amor sem fim. Nada poderá mudar o que está feito. Custe o que despair.